ampliação contestada de cadeias federais. O Senado analisa, sem trégua, os efeitos do PL que amplia a Câmara de Deputados de 513 para 531 vagas. A discussão fervilha nos bastidores, revelando intenções ocultas e estratégias de poder que poucos ousam comentar em voz alta. Analistas apontam que a mudança busca equilibrar interesses regionais, mas esconde disputas por influência política. No tabuleiro de xadrez institucional, cada nova cadeira carrega o peso de decisões que definem destinos e finanças públicas, sem garantir avanços concretos para a sociedade. Enquanto a imprensa debate holofotes e o cenário jurídico pressiona por conformidade, o magnata invisível antecipa oportunidades de controle cultural, influenciando agendas e pautas por trás dos panos. A cada aliança costurada, surgem possibilidades de reforçar oligarquias locais e manipular narrativas. Argumentos e reações. O debate central gira em torno de critérios técnicos versus interesses partidários. Enquanto defensores clamam por maior inclusão de estados em expansão demográfica, opositores denunciam farras de cadeiras e inchaço na máquina pública. A análise fria dos números revela desequilíbrios históricos, socorrendo narrativas de quem usufrui de estruturas cementadas e controla significativos pacotes orçamentários. Estados em crescimento buscam mais influência nas decisões federais. Críticos apontam aumento de gastos com salários e benefícios. O PL obedece decisão do STF para revisão de cadeiras até junho de 2025. Relações de poder e lobby emergem como motores por trás da proposta. Especialistas destacam que a medida, embora justa sob o prisma demográfico, poderá comprometer o orçamento a médio prazo, exigindo novas fontes de receita e possíveis cortes em outras áreas estratégicas, como saúde e educação. A incerteza econômica impõe cautela na implementação imediata. Encerramento e reflexões. A decisão sobre a ampliação das cadeiras não pode ser vista apenas como expansão numérica. Representa, sobretudo, um complexo jogo de influências que molda a agenda nacional. Enquanto deputados comemoram novas vagas, contribuintes observam apreensivos o tamanho da despesa pública, questionando prioridades e cobrando transparência em cada etapa do processo. O imperativo de representar a população de forma equitativa se choca com a limitação orçamentária. É preciso reconhecer que ajustes finos em critérios de distribuição podem equilibrar o federalismo sem sacrificar a eficiência dos cofres públicos, mas, para isso, serão necessários debates transparentes e baseados em dados reais, com participação da sociedade civil organizada. Os próximos passos envolvem possíveis vetos presidenciais e análise minuciosa no Senado. A opinião pública, engajada nas redes e em manifestações, terá papel crucial ao pressionar parlamentares a agirem com responsabilidade, evitando concessões que favoreçam grupos específicos em detrimento do interesse coletivo. Movimentos sociais já monitoram discursos e promessas de campanha para cobrar compromissos futuros. Em última instância, cabe a cada cidadão democrata refletir sobre o custo de cada cadeira adicional. A representatividade almejada não pode se tornar sinônimo de privilégio indevido. O rigor técnico deve prevalecer sobre o impulso político de ampliação de poder, garantindo que a voz do eleitor seja respeitada acima de acordos escusos. Que seja esse o momento de amadurecimento político, reconhecer que, em cada bancada acrescida, existe uma narrativa estratégica que precisa ser desvendada. Afinal, entender os jogos de bastidor é tarefa de quem não se contenta com a aparência e busca o cerne das decisões públicas, promovendo accountability e vigilância cidadã. Este artigo foi produzido para oferecer análise precisa sobre a nova lei, orientando leitores democráticos a compreenderem os desdobramentos políticos sociais sem simplificações linguísticas.